Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A esse respeito, então, tem a pergunta e resposta, né? Então, a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente eles vos dirigem. Então, segundo aquela frase bastante importante do Espiritismo, do Evangelho, né? Orai e vigiai. Então, cada um de nós, a gente atrai por aquilo que a gente pensa, né? Então, o pensamento é o comando de todo o nosso ser. Então, a gente pensa, a gente verbaliza aquilo que a gente deseja, e a gente coloca em prática através das nossas ações, pela nossa força, pelo nosso desejo. Então, tudo que a gente emana da nossa vontade, do nosso desejo, nasce do nosso pensamento. Então, a gente é o que a gente pensa. Então, eu poderia perguntar assim, o que eu sou no meu dia a dia, o que eu faço no meu dia a dia? É só a gente recapitular pelas nossas atitudes, nosso dia a dia, que a gente vai ter assim uma descrição completa de como andam meus pensamentos, os lugares que eu vou, os livros que eu leio, as pessoas que me cercam no meu dia a dia também são importantes, porque elas são atraídas por aquilo que a gente irradia. Então, semelhantes atraem semelhantes, não só no plano material, mas também na espiritualidade. Então, que seres que não cercam? A gente pode pensar e raciocinar, é bem simples, né? Conforme as minhas atitudes, são os seres que eu vou atrair no meu dia a dia. Então, se sou a pessoa que eu pratico bem, se eu penso bem, se eu faço bem aos outros, se eu procuro ajudar aos outros e procuro praticar a prática da moral, colocar em dia, né, tudo aquilo que a gente aprende, segundo o Evangelho, se eu consigo colocar isso em prática, ou se eu tento colocar isso em prática, manter meu pensamento sempre positivo, pensando coisas boas, é o que a gente vai atrair. Então, pela lei da ação e reação do karma, e ela é muito simples, a gente recebe por aquilo que a gente faz, né? Então, tudo aquilo que eu gostaria que fizesse a mim, eu devo fazer aos outros. Então, se eu pratico essa lei, na simplicidade da lei, a gente sabe muito bem quem a gente é e aquilo que a gente recebe. Então, é só a gente fazer uma simples análise, às vezes, do nosso dia a dia e pensar nas minhas atitudes, né? Que eu cometi no meu dia a dia e fazer a pergunta, será que aquilo que eu fiz aos outros gostaria que fosse feito a mim? Esse é meu pensamento. Então, eu sou aquilo que eu penso. Então, é assim que a gente deve pensar. E como a gente é aquilo que a gente pensa, a gente atrai entidades espirituais, assim como as encarnadas, as desencarnadas, é o meu rol de amizade. Então, aquele rol de amizade que eu tenho no meu dia a dia, no trabalho, nos parentes, nos amigos, né? Quem eu atraio? E é que nem aquela frase, me diga quem tu és, né? Me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. É a mesma coisa, funciona certinho para essa análise. Então, o nosso pensamento atrai aquilo que a gente pensa realmente. Então, se eu tenho pensamentos bons, se eu pratico atitudes boas, procuro fazer o bem aos outros, a gente vai estar cercado de seres espirituais de luz, né? Estão sempre para nos ajudar, assim como nossos anjos da guarda. Então, todos nós temos anjos da guarda e mentores espirituais. O que essas entidades fazem por nós? Os anjos da guarda estão aí para nos proteger. Só que eles estão aí para nos proteger se a gente tiver pensamento elevado, né? Praticando coisas boas. Se a gente começa a praticar coisas ruins, pensar coisas ruins, o pensamento fica negativo, essas entidades às vezes se afastam momentaneamente da gente, e a gente começa a atrair entidades, que não diria ainda a nível de obsessores, né? A gente atrai entidades de padrão vibratório inferior, conforme aquilo que eu penso, né? Então não que eles vão nos obsediar imediatamente, mas eles vão estar sempre do nosso lado. Então, a gente tem que trabalhar o nosso pensamento, através das nossas atitudes, dos nossos exemplos, que a gente colhe bastante coisa boa, né? Pela lei da ação e da reação, com certeza. Temos pensamentos que não são próprios e outros que vos são sugeridos. Desculpem. Temos pensamentos que não são próprios e outros que nos são sugeridos. Resposta. Vossa alma é o espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto e, frequentemente, bem contrários uns aos outros. Então, há sempre de vós e de nós. E é isso que vos coloca na incerteza, posto que tende em vós duas ideias que se combatem, né? Então, se a gente procurar entender isso que está sendo dito aqui, quantas vezes a gente não tem pensamentos que a gente vê que não são nossos, né? Ou atitudes que não são nossas. Então, às vezes, a gente se coloca numa situação, não só a nível de pensamento, mas a nível de atitudes. Às vezes a gente se vê praticando coisas, né, que a gente realiza e faz, depois fica pensando, né, poxa, como é que eu consegui fazer essa coisa? Isso aí não sou eu. Então, a gente se conhece bem do que melhor psicólogo tem por aí. Ninguém nos conhece melhor do que nós mesmos, a gente sabe como nós somos. A gente só não concorda, não aceita e não se admite, né, como a gente é. A gente sabe como a gente é, cada um de nós. Às vezes não se aceita por uma questão de se mostrar um pouco diferente e assim por diante, mas cada um de nós, a gente sabe como a gente é direitinho. Então, muitas das atitudes, daquilo que eu faço, daquilo que eu falo, às vezes, vão de encontro àquilo que eu sou, né? Então, o que é isso, por exemplo? Às vezes são pensamentos, são coisas que a gente... aquele pensamento rápido que vem na cabeça da gente, que a gente faz aquela atitude, às vezes, impensada, quando uma vez já cometeu, fala, caramba, eu tive a capacidade de cometer aquilo, mas eu jamais faria aquilo se tivesse pensando, se tivesse raciocinado, se tivesse contado até 10. Então, às vezes, a gente faz coisas que, mesmo a gente se duvida, às vezes, pô, será que vai conseguir fazer aquilo lá? Às vezes acontece isso, porque a gente está com pensamento meio... não, a gente não está focado naquilo que a gente está fazendo. Assim, a nossa cabeça está no mundo da lua, como a gente diz, às vezes. Então, a gente não está focado naquilo que está fazendo, vai, comete uma atitude... Às vezes causa problema, às vezes não causa, mas é só a gente raciocinar e ver que às vezes a gente comete coisas que não cabem na nossa personalidade, né? Isso acontece por quê? Porque a gente está com pensamento aí a milhão. Então a gente deixa que a vida carregue a gente através dos nossos pensamentos e as entidades, elas vão vindo e vão nos cercando. Então aquele pensamento que a gente tem momentaneamente, a entidade que está do nosso lado, ela vem e coloca mais energia em cima dele. E aí vem outra, mais energia em cima. Daqui a pouco você vai e comete aquilo. E daqui a pouco você está pensando, né? Fala, como eu fui capaz de cometer aquela coisa, né? Racionalmente a gente jamais cometeria. Mas às vezes, se a gente está meio desligado, deixa que as entidades fiquem colocando as ideias na nossa cabeça, daí a gente vai e comete aquela coisa. Então, o pensamento, orai e vigiai. Nós somos donos do nosso ser, da nossa alma e do nosso pensamento. Então a gente tem que aprender a controlar os pensamentos, né? E manter ele naquilo que a gente deseja, ou seja, na moral, no bem e assim por diante. Como distinguir os pensamentos que não são próprios daqueles que não são sugeridos? Essa pergunta é bem interessante. Por que os pensamentos são sugeridos, né? As entidades espirituais que nos cercam, e elas estão ao nosso redor, conforme aquilo que eu penso, conforme aquilo que eu ajo, elas estão sempre nos dando insights, né? Passando, às vezes, mensagens para nós. Para que a gente escolha alguma coisa, tome um caminho. Então, às vezes a gente está num corre-corre no dia a dia, de repente tem aquela ideia repentina na nossa cabeça. O que é isso aí? São as entidades, às vezes, nos dando uma ideia, um caminho a tomar. Então, por exemplo, se eu estou munido de pensamento positivo, né? Pensamento elevado, e se eu estou cercado por entidades boas, o que acontece? Com certeza elas estão sempre nos direcionando pensamentos interessantes, inteligentes para a gente, que nos ajudem naquilo que a gente vai fazer. E se a gente se descuida dos nossos pensamentos e está aberto, né, escancarado, o que acontece? As entidades do padrão inferior se aproximam da gente da mesma forma e eles fazem o mesmo trabalho. Eles lançam na cabeça da gente aquilo que eles desejam que nós façamos, né, para satisfazer seus desejos, suas vontades. Assim funciona. Então essa pergunta é bem interessante. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? E a resposta, quando o pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. De resto, não há um grande interesse para a voz nessa distinção. E é frequentemente útil não saberdes. O homem age mais livremente e, se ele decide pelo bem, o faz voluntariamente. Mas se toma um mau caminho, nem tem isso, senão mais responsabilidades. Então, olha aqui, o homem age mais livremente. E ele se decide pelo bem que faz. Ou seja, nós somos donos do nosso corpo, do nosso pensamento, né? Então, se a gente, às vezes, por mais intencionalmente que a gente cometa uma atitude ou deixe que o pensamento invada a nossa mente, nós somos donos dos nossos seres, né? As entidades, sejam boas ou sejam ruins, por aquilo que eu atraio, elas vão estar sempre do nosso lado. Elas dependem da gente, né? Então essas entidades que estão nosso plano material, que são tão imperfeitas como a gente, elas estão aí vagando à procura de seres que se afinizem com elas, né? Assim como a gente se afiniza com as pessoas, amigos e parentes, e namorados e esposas, né? Essas afinidades, a gente se junta, né, com as pessoas por afinidades, e eles fazem a mesma coisa. Então, lógico que a atitude é sempre nossa, mas que para que isso não aconteça, a gente tem que estar com o nosso pensamento sempre elevado, procurando praticar o bem, e daí a gente se cerca de entidades do bem que vão estar aí para nos ajudar. Então a gente começa a seguir um caminho mais interessante, mais tranquilo, mais correto. Para falar um pouquinho mais desse assunto, eu chamo o Ademir.